pensar em nada que não seja você. Estou totalmente dependente do seu amor, do seu amor. A minha vida se transformou do seu vício no seu prazer. Só me sinto feliz quando estou com você. Quando estou com você. E eu não posso mais esperar. Tenho que te encontrar. As horas estão passando e eu ainda não tenho você. Estou ficando tão louca com a sua ausência. A angústia me consome. Preciso te dizer. Eu sou.